2500 na proa do 366, reportarei no RNave, do 922. Localizar localizador, 3663. 3663, chame então o Rio Anonete, decimal 6. 186, boa. 19, decimal 8, bom dia. 98, bom dia, obrigado. Total 991, contato radar na decolagem, suba para nível 310, saída pouca, transição Aracaju. É, sobe 310. Torre Salvador, um bom dia, tanto 3663, passou externo estabilizado no localizador, tá visão com a pista, baixada e travada. São 3663, autorizado pouso pistão 0, vento variável 03 nós, primeiros 90 metros fechados. Ciente, 3663. Top 9840, desça para nível 050. 050, Marcia, top 9840. Mike Tango Lima, chame Centro Recife, ano 2685, alterna 125 decimal 45. 2685, 2545, bom dia. O web 6609 desce para nível 060. Já chegada bom. Gono 605, bom dia. 605, acione identificação autorizado via chegada BOMF, desça para nível 090. Reduza para 220 nós. Reduzindo, desce até 090 via 605. Jet 6709, copiou? Negativo. Reduza para nível 060, via chegada BOMF, reduza para 200 nós. 060 na via chegada BOMF e reduz para 200. Sou 366, eu vou 922. 922, complete final do procedimento R9, chame então o Rio no Neto, decimal 6. 18,6, 922. Minha 709 está sob vetor para sequenciamento com via direita para o 230, limite o custo do localizador, reduza para 209. Já está reduzindo para 200. Direita, proa 230, limite ao lock 6709. Chame solo 121 decimal 9 para continuação do táxi. 119, obrigado. Poste estabilizado no curso do localizador. Para 2000, reportará estabilizado no localizador, Master Top 9840. Jetman 609, desça via, desça para 3000 pés, altimetro no 03. Sendo para 3000 com 1013, 6709. São 3859, desça via chegada BOMF para nível 040. Via BOMF 040, são 3859. Bom, número 05, desça via chegada BOMF para 050. Via até o 050, agora 605. Número 79, chame Centro Recife, ano 28, decimal 8, alterna 133, decimal 25. Tá 3179. 372, baixado checado, 1922. 1922, autorizado, pouso Pistilão 0, vento 190 graus, 03 nós, primeiros 90 metros fechados. Livre, pouso, 990. Dash 6709, couve a esquerda proa 200, limite o curso do localizador. Esquerda 200, limite continua o lock, 6709. Nove, reduza para 200 nós. 2009, do TAN 3259. Gol 605, solicitou a RNAV da 190, se possível. Assiste, mantém o perfil da chegada, aguarde a autorização da RNAV. Ok. Cruza para 200 nós, gol 605. Reduzindo. Assiste, 609, para interceptar o curso do localizador, couve à esquerda, proa 145, reposte estabilizado. Esquerda 145, reposto estabilizado, 6709. Direita e táxi, via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, no 922. Pulo 8, decimal 6. 218, 6, Master Stop 9840. Pode descer para 2000, 6709? Agora autorizado, descer para 2000 país, Master. Webjet 6609. 2000, 6709. 18, decimal 95 para teste de frequência. 1895. Reduza para 1709, está 3859. 1709, o TAN 3859. O gol número 605 tem condições de reduzir para 180 nós? 180? Afirma. Positivo. Eu estava no localizador, o 6709. Paulo Salvador, gol 1922. 1922 em frente, reporte antes. Regime, Alfa Juliette, Patinho, Portão 4. Alfa Juliette, para o 4, gol 1922. Estado cabeceiro no zero? Avistou a 4 milhas. Sente. Nove nove nono, tá na escuta? Afirmativo, 991. Chame Centro Recife, ano 2000.85, alterna, ano 25.45. 2085 ou 2545. Pode ir, obrigado. Então 3859, autorizado o procedimento RNAV, após pelo autorizado Servito 366, desce para 2500 pés, altímetro no 013. No 013, autorizado RNAV, prossegue para o 366. Objeto 6609, complete final do procedimento ILS X-Ray sem glide, chame torre 18.6. Completo, chama torre 18.6, 6709. Torre, salve. Salvador. Bom dia, Web 6709, na final do localizador da 190, baixado travado, campo à vista. Objeto 6709, continua a aproximação, aguarde pista livre, informe os primeiros 90 metros fechados. Número 05, autorizado procedimento R9, desça para nível 040, na proa do Servito 367. Após o Servito 367, autorizado proa do Servito 366, descer para 2500 pés. Reposto na final da R9. Decisão, tomar a proa agora do 367. Afirmo. Proa do Servito 367 da presente, após autorizado 366, descer para 2500 pés. Certo. Após 367, para 2.500, na proa do 366, 1.005. American 980, what's your copy? American 980, ready to copy. Recife, Salt Level 410, via Upper Whiskey 58, departure runway 10, after takeoff, turn left. Level departure Urubuca, with transition Aracaju. Solo departure 119.8, squawk 5026. American 980, cleared to have two. Flight level 410, upper whiskey 58, runway 10, left turn after departure. Puka departure, Alpha Charlie Juliet transition. Departure frequency 119.8, squawk 5026. Correct, clear, pushback start, gate 11, or talk tax. American 980, cleared for engine start, pushback on gate 11, and we will call and ready to taxi. 9. 786, 3259, reduzindo. Bom dia, em frente, primeira esquerda aqui, no pátio de carga, botando a sinalizadora. Na sua escuta, Marcelo 9840. Salvador, Utan 3859, trem baixo travado. 3859, continua a aproximação. Aguarde pista livre, informe quantas milhas está a cabeceira no zero. A cabeceira, meia dúzia.5 de milhas, Utan 3859. Sente, continua a aproximação, aguarde pista livre, informe os primeiros 90 metros fechados. Atente, 90 metros, aguardando 3859. Táxi, 6709, mantém posição de dar o chão solo 121, nesse momento, solo 228. 219, 6709. Recebi 13 em Salvador. Irmão, 1013. Agora tá 1013. Obrigado. Solo Objeto 6709, livrou na sua escuta. Objeto 6709, pode prosseguir em frente aí, observando a aeronave lá, top, segue na alça, reporte antes do Taxi Juliette. Reportagem da Taxi Juliette, seguindo o Master Top, 6709. Delta pode decolar e manter a proa até o nível 0307. Não, cheque trem autorizado, pouso pistão 0, vento 180 graus, 04 nós, cabeceira deslocada 90 metros. Leve posição 3859, cabeceira deslocada 100. até o nível 030, Alfa Alfa Delta. Alfa Delta autorizado a decolar pistão 7180 graus 08-04 nós. Atento a possível estéreo turbulência Airbus. Gol número 05, completo final do procedimento da aeronave, chame torre 18 decimal 6. Oi, Salvador, gol 605, baixar trovado. O número 605, continua a aproximação, reporte, marca do externo. Está no 3, vai passar no 372. 6, já vi 372. 3859, solo, aos 31, livre à direita, chame solo, 121, decimal 9. 1219, eu, 3859. 84 passengers and 8 crew members, and we have 3 hours of fuel. O jet 619 mantém a posição aguarde para ingresso no pátio. Está mantendo, vai aguardar para ingresso, 6709. Monica 9980, taxi approved. Taylor Head, via taxi Julian and Alpha, Honey Shot, taxi Bravo, Tower 118.6, KON8-1013. A frota, o nível 030, chame controle 119.8. Mateus 030, Samará 198, grande concentração de passos na 297. Sobre a pista? Sobre a pista. Sente, obrigado. Posso agora, Alfa. 159 em frente, aguardando instruções, mantenha a Cílio Taxi Alfa. Frente, mantira antes da Taxi Alfa, na 385. Alfa Delta, contato radar na decolagem, suba para nível 090, saída Lotar. Este 090 no perfil Lotar, está liberado da, do eixo? Mantenha pro hotel cruzar o nível 040, Alfa Alfa Delta. Este vai manter a pro até o 040, Delta. 170 graus, 059, cabeceira deslocada. Então pro portão 9, 6709. Quantos metros deslocada? 90 metros. 90 metros, sente. Ativo, em frente, Juliette, esquerda, portão 8, na 6859. Salvador, gol 1922. 923. Um minutinho, tem escuta. Gol 923. Cerca 9080, World Shock. World Point, Runway 10. What's that Runway 10? Line up and maintain threshold 10. Line up and wait runway 10, minutes to 980. Olha, a faixa dela está solicitando desvio de 10 graus à esquerda aqui para evitar a formação. Livre à direita, chame solo, 1219. 219. Ô, Gola 905, livre, você escuta, bom dia. Clear, take off, run, 9-1-0. Correct. Correction, maintain position. Maintain whole position, American 9-8-0. Via Alpha, Medar. Voo 923, prosseguindo. Acordando Guarulhos, conforme? Voo na realidade. Acordando Edael? Última esquerda, Índia, portão Alfa. Desculpa, portão 3, 03. Na última esquerda, pro 3, no 605. Zero, you are maintain position due to traffic crossing by over field flight level 1040. American 980, hold position. 0 clear takeoff, winds 150 degrees, 05 knots. Clear to take off, American 982. Control 119 decimal 8. 119 decimal 8. American 982. Menos 90 metros ou 1200 agora? Agora agora está 8h43. A partir das 9 local, tá? Daqui a 17 minutos, a gente vai ficar deslocado. 1200 metros. Por enquanto, está 90. Então, tá bom, obrigado. 1923, copia. Bom dia, flight level 2600 climb to flight level 410. American 92, radio contacting departure, climb flight level 410, book a departure, Aracaju transition. American 982, book a departure, Aracaju transition, and requesting flight level 360. Confirm. Confirm, we'd like to try to final altitude 360. 360 is not available. And 370 or 390. Okay, 350 for American 980. Stand by, clear us. 350. American 980. Salvador, bom dia, tá 3304. Isso. Formação Lima, autorização Brasília. Já temos que ter uma matrícula no jet, tá chamando? Não, é o TAM 3304.